A cruzar o 080, o 3662, a cruzaria por onde, Duna? A 3662, calçada com restrições de altitude, desça para 3.000 pés. Base chama 013, confirme sua velocidade. Está mantendo 2509, e descendo para 3.000 pés, para 3662. Bem, se só mantém a presente velocidade até a próxima Duna, o TAM 3662, eu vou em Duna da presente. Da presente Duna, para 3.000 pés, para 3662. Voo 2043, táxi autorizado, Pátio Uni Índia, pontos para a torre 1395, ajuste no 013. Táxi autorizado é Pátio Uni Índia com 1013, voo 2043, ponto espera 1395. Goma 096, cancelada de restrições de altitude, desça para 4.000 pés, o ajuste chama 013, redução de velocidade 2109. Restrições de altitude 096. Europa 081, descente 3001 feet, Canis 1013, vectoring flight space, turn right and heading 220. Standing right heading 220, descendo 3 Antigua 013. Europa 01. Torre Salvador, boa noite, voo 2043, próximo ponto de espera 10, pronto para decolagem. 2043 autorizado, linha E decolar 10, vento 1 no 0 grau 5 nós. Além de fora, pista no 0, voo 2043. 2.000 pés autorizado, reportará para 3662. Uma 096, operação para sequenciamento, curva à esquerda, proa 010, limite localizador. Ok, 010, limitado pelo localizador, 096. Bravo zero eight one, turn me left, heading 140, descend to 2,000 feet, clear the left final report service. Turn left 140, descend to 2,000 feet, clear for Ryan runway 10, Europa 081. Na 6310, cancelada as restrições de altitude, desça para 4.000 pés, ajustamos 013. 4.000 pés autorizado, 1013, na 6310, redução de velocidade 200 mais. Controle, boa noite, gol 2168. Voo 2043, confirma? Afirma. Voo 2043, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. Leda 360, obrigado. Vai seguir um Alfa 332 na final, certo, uma navegação na proa de Duna, deixando para 3.000 pés. Ok, já está mantendo 190 à frente do tráfego, está curvando à direita na proa de Duna, descendo para 3.000, voo 1096. Sinal para minha torre, 1895. 1895, 3662. Torre Salvador, boa noite, está 3662, ao final do baixado de travado. 3662, ajuste no 0 no 3, livre pouso no 0, vento 1 no 0 grau, 5 marchas. Livre pouso no 1 no 0, está 3662. Lento, curva esquerda, proa 020, limite localizador. Esquerda 020, limitado pelo Lócio, 6310. Beta 081, complete final and contact tower 11895. 1895, ok. Salvador Tower, boa tarde, Europa 081, established on Dial Runway 10. Europa 081, continue approach, stand by for landing clear, search method 71013. Cedar Pro, 1013, Europa 081. Para 2.000 pés, reporte estabilizado, gol 1096. Sim, camarada. Na 6310, desça para 2.000 pés, aguarde o último vetor para o localizador. Boa direita 070, autorizada final ILS, reforço estabilizado. Direita 070, autorizado ILS. 2 solo, 55, direita no 211 só. Dirigindo na direita. 211. Abrimo. Zero, zero. Bom, no 096, completo o final de minha torre, 1185. 95, boa noite. Paulo, boa noite, tá 3662, livrou na sua escuta. Tá 3662, em frente, Alfa, Juliette, portão 3. Alfa, Juliette, portão 3, 3662. Salvador, boa noite, gol 096. No 096, continua na aproximação, ajuste na 093, aguarda pista livre. Aeronave que precede a 2 do Cercado. Tá, ciente do tráfego, o gol 096, aguarda na pista livre. O 2043 autorizado direto em Mótima pelo Centro Recife. Direto Mótima, gol nosso. Mótima, gol 2043. Europa 081 underground at 58, vacate to the clear runner to the right and contact ground. Want to want it more one. We're going on 121. Europa 081, good day. Another one, Europa 081, you're locating. Europa 081, taxi via Alpha Juliet Gate 10. Alpha Juliet Gate 10, Europa 081. Na linha 3, zona 0, complete o sinal de Sena Torre, 1895. Voo 2043, chame centro Recife, 1251 e alterne 13325. 251-2325, voo 2043. Zero-nove-meia, solo ao X-zero-zero. Direita Fox, 1-2-1-1. Direita Fox, 1-2-1-1. Xará 63 no zero, cheque trem, autorizado pouso, pista no zero, vento 1 no zero, 0 graus, 5 nós. Gol no 096, táxi Alfa Juliette, portal 612. Alfa Juliette, 6310, solo 02, direito 1211. Zero, boa noite, táxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette é o 01 no portão. Minha 3.0, boa noite, informação uniforme, copia Recife 350. Autorizado para Recife, nível 350, via Zulu 17 após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, curva direita após decolagem, perfil da saída, corrigido, curva esquerda após a decolagem, perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 120, decimal 8, aciona 5023 no transponto. Sana 6310, portão 1, não chama trânsito, estiver em sanamento. Charlie Salvador, boa noite, Oscar 470, passando 230 ao nosso zero. 4470, boa noite, acertar o nível de voo 050, voa e passe. 050 e capta a frente, 4070. Na minha 3, no zero autorizado, reporta o táxi. Amanhã, não. Paulo, boa noite, Dan 3815. 3815, boa noite, prossiga. Tá aqui na 3, a gente fez a atualização para Guarulhos. Então 3895, ainda não possui o plano, poderia confirmar o horário do mês? É, ao número zero o horário. Mais 4 minutinhos para a cópia, ainda me escuta aguardando, então 3895, prepara a saída da Elia da Motiva aguardando. Da El Motiva, é isso? Da El Transição Motiva, afirmo. Obrigado. 6310, táxi via Índia até o ponto de espera pistão 90, no ponto de espera torre em 118.95, ajuste no 0 no 4, bom voo. Então 38 no 5 na escuta para copy. Prossiga, 38 no 5. Autorizado para Guarulhos, nível 340, via Upper Zulu 1-0 até Taubaté, após direto Guarulhos. Decola da 1-0, curva direita, no perfil da saída da AEL, Leda, Motiva. Controle em 120, decimal 8, transponder 5030 no transponder. Guarulhos, 340, Upper Zulu 1-0, Taubaté. Decola da pista 10, na curva direita, na da AEL, Leda, após Motiva. 1208, controle, 5030, o transponder do TAN 38-15. TAN 38-15, correto, reporta quando o trânsito estiver funcionando. Gostaríamos, obrigado. Fechando a 6310, autorizado, alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-0, 0 graus, 5 nós. Pode prosseguir na descida, azul 4070. 2000 pés autorizado elétrico, ajuste 1014. 1014, 2000, autorizado 4070. Puxando a 6313, voa Duna, desce para 2000 pés, autorizado, aliás. Duna, 2000 pés, autorizado, 6313. Anamé 310, decolado aos 44, controle 120, decimal 8. 208, né? Salvador, boa noite, Oceanero 6310. Boa noite, 6310, sobe 350, voa Jamo. Jamo 350, 6310.